デモロー。 Conceito periférico, daquele jeito vagabundo. Mas que tá só nego de futuro, mandando som do submundo. Como é que é, Júnior? Chega aí, vamos remar. Acha refúgio. Se cê for capaz, o mundão aqui é louca, rima me fortalece mais. A pele negra escudo contra o racismo, descendente de zumbi. O meu quilombo se chama Garrido. Eu sou da Sul, represento Vila Velha. Pros políticos racistas, eu só sou mais um problema. A luz do sol não reflete meu valor, mas um gato de energia ilumina a favela. Então quero viver, viver e viajar, fazer com que minha voz do outro lado do mundo chegar. Com a levada hip hop capixaba, sem a Globo SBT, boa de mídia não é minha cara. Parasitagem nem cola, né doidão? Faça minha na moral, não atraso meus irmãos, não. Cê tá ligado, tem uma pá de invejoso. Esse idiota se achando, canta rap, acha que é cabuloso. Esquenta não, irmão, sei como é. Não acreditar em mim, humildemente tô aqui de pé. Eu boto fé, você é a inspiração pro maluco correria que tem sonho. Não desista não, não, não. Não desista não, maluco, não desista não. Conceito! Ritmo e poesia. Joga a mão pra cima. Conceito! Ritmo e poesia. Como é que é? Joga a mão pra cima. Conceito! Ritmo e poesia. Joga a mão pra cima. Conceito! Ritmo e poesia. Não tem aquele truta que outro dia você comentou que riu da sua cara quando o nosso som escutou. Falou que era pai, o futuro não tinha. É mais fácil ser funkeiro, não entende nosso dia a dia. Mora com a mãe, usa a cueca dos pais, já roubou a peça. Esses casa aí, revoltado com o que? Com a família, porra, não é bem assim. Vendendo droga só pra sustentar o vício. Não é coisa de malandro bater no peito e diz que é bandido. Comerciante é lá o Kishogue, que tem carros importados, blindados, se na conta milhões. Inteligente é a Rede Globo. Eu quero ver o Mr. M dizendo a magia do Silvio Santos. Não vou levar minha filha pra dizimar. Me deram uma pracinha fudida e com furo de tiro. Não vou parar com o rap, seu lock. Pode vir com suas armas distribuindo os tiros de choque. Chegando o Natal e o Réveillon, realidade é cruel, vai desfilar de limousine Lincoln. Nós de Tajão, socado, indo pra praia, as minas vão pagando de sorrisinho na cara. É desse jeito, tem conceito, não defio, já tirei onda de bacana. Cê tem várias fases dessa vida, já fiz de todo um pouco. Vê se me entende de ajudar a quem precisa, até tirar de quem não merece. Errar humano, perdoar, ser perdoar, filosofia de rua. Rap ajuda pra de favelado. Ei, demorou, conceito periférico, que se daquele jeito vagabundo. Conceito periférico. Conceito periférico. Preto por fora e por dentro. Conceito periférico. Preto por fora e por dentro. Conceito periférico. Preto por fora e por dentro. Daquele jeito vagabundo aí, negritude ativa. DJ Jack, é nóis. Versão brasileira, todo mundo junto. CRJ, é nóis na fita.